qual é a reação que tem neste momento, como é que olha para estes resultados? Portanto, da parte da CDU, registámos uma subida quer de votos para a Câmara Municipal, quer de votos para a Assembleia Municipal, comparativamente com as eleições de há 4 anos atrás. Portanto, a CDU, em Oliveira do Hospital, sobe de votação, quer para a Câmara, quer para a Assembleia Municipal. E é um bom sintoma. Naturalmente, que ficámos muito longe de atingir objetivos que nós entendemos que merecemos, como força pela sua intervenção, pela sua experiência, pelo seu conhecimento do Conselho. Do Conselho merecia ter eleitos diretos, quer na delegação da Câmara, quer na Assembleia Municipal. E, portanto, mas o eleitorado continua a não reconhecer essa vantagem que depois viria a ter. Era uma vantagem. A diferença nem era tanto entre uma vitória do PS ou do PSD, porque eles, estrategicamente, são farinha do mesmo saco e continuam a sê-lo. É ver já as declarações de um e do outro depois de andarem a insultar, se ameaçarem com tribunais, como é que já são as declarações? Estão prontinhos para cair nos braços um do outro, outra vez já, como andaram durante 15 anos em Oliveira do Hospital. Portanto, a diferença era a entrada da CDU com o eleito direto na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal. Ficámos longe, mas a luta continua. A CDU mantém a freguesia de Maruja, junta a freguesia de Maruja, continua a CDU, portanto o meu camarada João Alberto Abreu é o presidente da junta de freguesia de Maruja e no Gairinha, e portanto aí também é o reconhecimento de todo o trabalho, de toda a obra, de tanta iniciativa que a CDU tem tido ao longo destes anos em Maruja. Portanto aí a população reconheceu esse trabalho e, particularmente, a intervenção direta de João Alberto. Foi uma diferença de apenas 3 votos. Tem sido assim? Como é que olha para esta situação? Porque não é uma vitória, digamos, de uma maioria que não consegue e fica só apenas uma diferença de 3 votos. Sim, por um voto se ganha, por um voto se perde. A CDU fica na presidência da Junta de Freguesia de Maruja e no Gairinha, e fica com maioria absoluta na Assembleia de Freguesia de Maruja e no Gairinha. Portanto, chega. Aliás, basta. Não é preciso mais votos. Naturalmente, que se mais votos houvera, maior seria o impacto dessa vitória. Mas também ontem se disse lá na festa, no fim, se conhecer tão tarde o resultado eleitoral em Maruja, estas vitórias apertadas é que sabem bem. E agora com o João Alberto Abreu, de novo a Presidente da Junta de Maruja, os marujenses e os nogueirinhenses vão ver de novo o que é trabalhar em prol das populações. Entretanto, o PS recuou das suas maiorias mais do que absolutas. Portanto, e embora continuem as eleições, enfim, as eleições, o sistema que nós temos, respeitando-o, mas estão longe de dar resultados que não sejam injustos. As eleições, ainda que sejam o nosso sistema que nós defendemos, muitas vezes proporcionam resultados injustos. E devo dizer que PS e PSD, com ou sem CDS, têm votos a mais em Oliveira do Hospital, e utilizam mal esses votos, utilizam muitas das vezes para encaixar os seus compadres da política, os seus afilhados, e criam assim uma rede de dependências. Devo dizer aos oliveirenses que as promessas de emprego, que particularmente o PS andou a fazer, quase a população, os empregos não vão chegar para todos. São, em primeiro lugar, para os afilhados, e depois já não dão para o outro. Mas onde está a acontecer isto? Já na nova empresa das águas e do saneamento, entre o PS em Oliveira do Hospital, em Ceia, o PSD em Gouveia, estão a encaixar lá os seus afilhados da política. É um escândalo. Uma empresa intermunicipal que serve de centro de emprego de reformados da política, de reformados de outras profissões, de afilhados da política. Portanto, também a oxigenação do ambiente político, lutar para que todos os cidadãos, independentemente de serem deste ou daquele partido ou não terem partido algum, tirem as mesmas oportunidades para o poder público, neste caso municipal. O que não tem a ver. Em suma, nós, CDU, apresentámos um projeto, fizemos propostas concretas, avançámos situações, pusemos à escanca nas situações das obras da Santa Engrácia, desta maioria PS, e, portanto, também não é por acaso que a maioria, mais do que absoluta, do PS, recua. E não é só por ter mudado de cabeça de lista, recua na Assembleia Municipal. A votação do PS recua na Assembleia Municipal. Também aqui, o PSD, enfim, envolvimento do dirigente máximo do CDS, aqui no nosso Conselho, do até agora dirigente máximo do CDS, porque este resultado das eleições também é um problema para ele, dentro do seu próprio partido, dentro do CDS, porque acaba por levar uma tareia. Acaba por levar uma tareia aqui no Governo do Hospital. Apesar de, e repito, o PS também ter recuado na sua votação e na sua maioria mais do que absoluta. Aliás, foram estes votos a mais que o PS tem tido, que toldou o discernimento, toldou o respeito pela democracia aos seus principais defeitos. E de novo candidato, a CDU deu um contributo com as suas propostas que apresentou para trazer ao debate situações, problemas, perspectivas de desenvolvimento integrado para o nosso Conselho. E também deu, e vai continuar a dar, um contributo para a oxigenação da vida democrática no nosso Conselho, que tem estado atrofiado.